andrecedesmoral.com.br. No fim de tormento, Costa do Major, som do paredão. Alô, Jorda 160. Vai! Ela é danada, ela empina o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante, ela é danada, ela empina o bumbum. Que bumbum é esse? Empina esse cachorro, vira lata. Vai! Empina esse cachorro. Toma! Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro. Ai, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, liga. O som dos paredões, papai. Oi. É swing que você quer? Toma nos pés. Grande salve, som automotivo. Paredão do Scooby-Doo. Ela é danada, ela empina o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum giga, ela é danada. E aí? Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro. Vai! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, gigante. O som dos paredões, papai. Vai! Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. A potência dos paredões.